dia, tudo bem comigo? Bom dia, ouvintes. Bom, Lúcio, já vou começar imediatamente entrando. Eu estava todo saudosista aqui, tocando músicas para minha mãe, porque estava todo batendo um banzo aqui. Chega essa época, começa a bater banzo. Mas é o seguinte, querido, essa semana eu ouvi, consegui ouvir bastante gente, né? Fazendo umas análises aí a respeito de como foram as eleições, né? Enfim, o que esperava e principalmente o que está pegando muito em todas as falas, né? E não só dos nossos ouvintes, como estou acompanhando aqui pelo Facebook também, é essa questão, essa coisa do acirramento mesmo, né? De enfrentamento. A moçada está aí bastante nervosa. Gente que é amigo há não sei quanto tempo, acaba se batendo. Enfim, a coisa está meio pegada, né? Como é que você acompanhou o segundo turno, meu querido? Porque o primeiro a gente chegou, acho que até comentar algum pouco a campanha, mas como é que foi para você o segundo turno e depois o resultado dessas eleições? Olha, o segundo turno eu acompanhei à distância. Me explico por quê. A partir do primeiro debate, acompanhando aí pelo jornal, aquela propaganda política, eu achei que a campanha estava meio... não estava me agradando. Então eu fiz o seguinte, não ouvi mais. Como eu já tinha a minha posição absolutamente firmada, eu me contentei a acompanhar alguma coisinha de Facebook enfim, notícias genéricas de jornal, uma coisinha pouca. E o que eu concluí é que, na verdade, é difícil dizer muita coisa sobre isso aí, né? Na verdade, há uma disputa na sociedade brasileira, que não é de hoje, só que nesse momento, por circunstâncias de que durante o governo da Dilma Rousseff, esse primeiro governo que está terminando, algumas coisas não andaram bem por várias razões, não é o caso aqui de querer fazer análises mais aprofundadas, e isso simplesmente acirrou a discussão. De outra parte, eu acho que, fazendo uma análise quase que grosseira, as chamadas jornadas de junho de 2013 mostraram uma coisa, que o Brasil saiu da inanição de manifestação e apareceu na rua. Mas é preciso deixar claro, apareceu tudo, né? Não apareceu só a vanguarda ou o pensamento avançado de esquerda, o que seja, mas apareceu de tudo, né? Apareceu também a classe média alienada protestando contra a corrupção, contra a bandidagem dos políticos, a PEC 37, queijandos. E então isso tudo contribuiu para esse clima aparente divisão nacional, né? Que é uma coisa que existe de longa data e que sempre, pelo menos até onde eu entendo, numa sociedade de classes como a nossa, sempre existiu. Só que agora a disputa mais acirrada, muita gente que está chamada para classes emergentes, precariado, como que se chame, de repente também foi bombardeada por todos os lados, despreparada que é por variadas razões, sobretudo porque ela é manipulada de longa data. Ela embarcou em várias canoas furadas aí, né? Desde o primeiro turno até no segundo turno. O resultado foi esse que nós vimos. Na verdade, a presidente foi reeleita, a margem, a distância que ela ganhou em relação ao Serra foi, digamos assim, cerca de 4 pontos menor do que foi. Quase 5 pontos menor do que foi em 2010, e agora nós já entramos na segunda fase, que é o pós-eleitoral, que a gente pode comentar a seguir, se você quiser. Não, com certeza. Até antes, já nisso, já falando desse pós, né? Desse pós-operatório, já, por exemplo, uma questão que foi levantada aqui é a coisa do... De ela ter um pouco mais de independência em relação, por exemplo, ao próprio Lula, né? Porque agora, por exemplo, parece que foi efetivamente a Dilma que foi eleita, né? É o que o Chico Buarque disse. Exatamente. Que ele votou pela exatamente vez na Dilma pelo Lula, e agora ela vota na Dilma pela Dilma. Não há dúvida que a Dilma tem hoje uma personalidade mais própria do que tinha anteriormente, né? Acho ainda que ela, porém, ainda tem uma âncora sólida, forte no Lula, tanto isso que na primeira fala que ela teve no domingo, logo depois que ela está eleita, ficou claro que ela de novo remete ao Lula parte do seu sucesso, que não há a menor dúvida de que também ainda existe essa dependência. É claro que ela é mais autônoma hoje do que era então, mas não sei em que grau isso, o que significa isso de fato e que isso representa em termos de possibilidade de formas de governar o país. Uma coisa está clara para mim: passou dia 26, Dilma foi eleita, ela faz uma fala, né, que é curioso, me chamaram a atenção com isso em algumas postagens do Facebook e outras formas de leitura que eu tenho por aí, de que tanto ela como Lula aparecem de branco e não de vermelho, né? Isso, vamos dizer, anunciando paz, seria uma forma de você ler essa coisa. A outra, ou uma coincidência, não sei, hipótese, uma hipótese seria essa. A outra é de que a fala da presidente, e bem como as entrevistas que depois que ela dá na TV Record, na TV Globo, essas duas eu assisti na íntegra, fica claro o discurso da pacificação nacional. Quer dizer, é hora de união, a eleição é um momento de disputa, é normal da democracia, mas agora nós vamos ter que fazer a união nacional em torno dos interesses maiores do país, do povo brasileiro, etc, etc, etc, etc, com algumas indicações, porém, de que ela também aponta para uma reforma política com a questão do financiamento das empresas, e ela fala alguma coisa de plebiscito, deixando claro que vai tomar provavelmente medidas nessa direção, né? Mas o conjunto do discurso foi pela União Nacional, né? E isso me remete a dois textos que eu li recentemente que eu acho que deixam claro que já começou uma nova disputa nacional. Antes de falar dos textos, na sequência de terça-feira e segunda-feira, terça-feira, o que que acontece? Eu vejo pela mídia que a campanha pela União Nacional já começou. E mais do que isso, o conjunto de hipóteses variadas e muito amalucadas a respeito de quem vai ser o quê, quem vai ser o ministro da Fazenda. Essa é a grande questão nacional, né? Escapamos do Arminio Fraga e agora vão ser o quê? Então surgiu a hipótese de ser o presidente do Bradesco. Eu não sei quem jogou essa bola pro ar aí, que ela, aliás, cortou na entrevista da TV Record, ela cortou essa hipótese. Mas daí surge os novos nomes também em torno da União Nacional. Cid Gomes será o ministro da Cultura, Pedro Kassab, Gilberto Kassab, pasmem vocês, possível ministro das cidades, o Haddad deve estar tremendo nas bases aqui, né? E mais não sei quem, o Moreira Franco, possivelmente para comunicações, de talvez o Paulo Bernardo, o mudo, né? Porque o Paulo Bernardo é o ministro mudo, embora das comunicações ele é mudo. Talvez voltasse para o planejamento, mas enfim, a mídia já começa a fazer a jogada de que realmente vamos entrar no período de União Nacional, né? Então, a propósito disso, agora falo dos dois textos que li. O primeiro deles, do Safatli, que saiu na Folha outro dia, que eu achei muito bom. Ele falou: não existe povo brasileiro, vamos parar com esse negócio. Eu não tenho nenhuma identidade, diz ele, com o sujeito que foi no Largo da Batata ou na Rua Iguatemi, São Paulo, sei lá, onde foi, na Faria Lima, e disse que quer a mais PM. Eu disse: o que que eu tenho em comum com esse cidadão? A única coisa é que eu moro num mesmo espaço físico chamado território brasileiro, né, sem entrar no conceito de território do Milton Santos, e falamos a mesma língua, no sentido pleno plenamente de língua escrita e falada, nada de conteúdo, né? Fora isso, eu não tenho nada a ver com esse cara. Eu não sou, ele não faz parte do meu mundo e eu não faço parte do mundo dele. Isso aqui não é povo brasileiro coisa nenhuma. O discurso de União Nacional é um discurso que sempre foi feito, sempre que certos setores atrasados do Brasil perderam as eleições, é em nome de uma reconciliação que vai custar para os de baixo. Então ele já deixou claro que esse papo já está, não é novo, e ele está dizendo o que, que significa. Outro texto que eu achei absolutamente brilhante, saiu no caderno, aliás, do Estado de São Paulo no domingo passado, agora dia 26, exatamente dia da eleição, do Gessé de Souza. Isso é absolutamente brilhante. Ele fala, vamos parar com essa discussão muito blá blá blá. É o seguinte, este país chamado Brasil, ele tem a característica de que da renda nacional, né, 70% dessa renda é de juros, patrimônios, propriedades, etc. E 30% é renda do trabalho. Ele diz, na Europa, de pós-warfare state, não, agora com a crise pode mudar um pouquinho, mas ainda é assim, é ao contrário. É 70% renda do trabalho, 30% renda, aspas, chamemos assim, renda de capitais, sob forma variada, patrimônios, etc., rendas e outras coisas. Ele diz, e esse 70% da renda nacional é apropriada por 1% da população desse chamado país, né? Então é isso, o resto, ele diz, grosso modo, é o resto. Então nós estamos ainda absolutamente fora de tudo. Então, a discussão que me passou depois dessas duas leituras, depois que eu vi a fala da presidenta reeleita, é em que lugar, dentro desse espectro, digamos, mais radical de Gessé de Souza e Safatle, e absolutamente conservador da reconciliação da União Nacional, aonde de fato vai caminhar o governo, o segundo governo da presidenta Dilma Rousseff? Eu acho que isso vai ser novamente uma disputa, né, que não é mais eleitoral, mas agora vai ser uma disputa de corações e mentes de novo na população. Não sei se a presidenta, com o aprendizado que teve no primeiro turno, vai fazer coisas que movimentem as suas bases, as bases do povo brasileiro, o que é aquilo que se chama de povo brasileiro, com a ressalva que eu fiz aí no texto do Safatle, ou se ela vai prosseguir na linha, digamos assim, técnica de ações que devem ser feitas tecnicamente, corretamente, como ela tentou fazer a baixa de juros no primeiro governo e tomou uma lambada do capital, que diz, ah, não brinco mais, não ponho mão no bolso, e acabou, e deu no que deu, fazendo um resumo grotesco do que aconteceu no primeiro governo da Dilma. Portanto, acho que está aberta a porta para uma disputa nova, ou seja, estou falando ao contrário do que se diz por aí. Não vamos começar um período de união nacional coisa nenhuma. O que nós vamos iniciar agora é a disputa para valer de que rumo vai ter esse novo governo, que ganhou apertado de uma proposta absolutamente, vamos dizer assim, nebulosa, que era a chamada mudança proposta pelo candidato derrotado. Então, acho que essa é a questão, uma das questões que eu gostaria de propor aí para discussão. Ou seja, as jornadas de junho, apesar de tudo que equivocado que aconteceu, elas trouxeram para a cena política brasileira que, sim, no Brasil nós temos pontos de vista radicalmente diferentes e que agora vão para a rua e botam a cara. Ou seja, tem sim uma extrema direita no Brasil, conservadora, burra. Tem um monte monte de gente que vai para a rua, não sabe muito bem porquê, e acaba fazendo o jogo de uma direita conservadora e atrasada. Tem uma parte de esquerda que vai para a rua fazer um radicalismo que talvez não leve a coisa nenhuma. E tem uma fração também de esquerda, chamemos assim, que vai lá focada em determinadas reivindicações, que foi o início efetivo das jornadas de junho. E depois, como diz o Gessé de Souza nesse mesmo sentido, foi sequestrada, né? As manifestações acabaram sendo sequestradas por uma pauta nebulosa que ia da anticorrupção até a educação padrão FIFA. Quer dizer, é um pouco por aí que eu estou tentando falar para o ouvinte de uma maneira um pouco confusa, o que está se passando na minha cabeça com esse, né, com esse resultado do segundo turno das eleições presidenciais no Brasil. Bom, meu querido, é o seguinte, no domingo, né, a hora que saiu o resultado das eleições, a sensação que eu tive, né, o anseio que eu tive, a vontade que eu tive, assim, era mais ou menos de que eu tinha acabado de parir um cacto, né? Eu fiquei meio... Falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? E aí, aquela velha vibe, até escrevi um post lá que o pessoal acabou passando para meio mundo aí e tal, dizendo assim, poxa vida, eu quero acreditar que efetivamente, de fato, ela vai fazer esse enfrentamento, ela vai querer marcar o seu nome na história e parari, parará, vai saber lidar com essas manifestações que você levantou aí, né? Para as ruas, etc. e tal. Ontem vi a entrevista dela na Bandeirantes, né? Vi a entrevista da presidente, achei ela um pouco mais firme, e a própria sinalização da primeira entrevista ser na Bandeirantes, né? E não numa outra emissora. Exatamente. Aí o que que acontece? Aí eu tava juntando todos esses palitos, aí eu fiquei lá, continuei vendo, aí vi aquela cara de broa do Boris Casóis na sequência, dizendo o seguinte: o Congresso Nacional ontem rejeitou, né? Rejeitou aquela proposta de uma participação de plebiscito, uma participação mais direta, etc, etc e tal. E aí a pergunta foi o seguinte pro derrotado candidato a governador, eu não lembro do estado agora dele, né, do presidente Henrique Alves, da Câmara, né? E aí ele olhou, aí a moça perguntou para ele assim: isso é alguma sinalização? Ele: não é nenhuma sinalização, não sei o quê, parari, pararó, pará. Porém, é bom ficarem atentos, né? Ou seja, o jogo continua, né? Ou como diria o Garrincha, nós não combinamos isso com os russos, né? E aí? E aí é isso que de uma certa forma vai na direção do que nós tínhamos falado um pouco antes, né? Não, desculpa te interromper. Porque uma das questões que se levanta quando você fala da rua, eu concordo contigo, né? As jornadas de junho marcou, e é uma presença bastante forte, bastante significativa, e marca mesmo uma outra forma de manifestação, de posicionamento, inclusive, etc. e tal. No entanto, os resultados das eleições, se a gente pegar todas as assembleias legislativas, eu fiz questão de olhar todos os estados onde a gente tem pelo menos uma participação, né? Tem um conhecimento mínimo e tal. Eu olhei ali cerca de 9, 10 estados. Todos, sem exceção, até os 10 candidatos são pessoas ligadas às bancadas mais conservadoras, né? Já teve um levantamento que mais de 50% do Congresso Nacional que foi eleito, justamente, são de milionários. Nós não estamos falando nem de gente rica, de milionários, uma baita de uma bancada da bala, uma baita bancada do agronegócio, uma baita bancada, quer dizer... Falar em reforma ou fazer essas mudanças, mesmo ela tendo todo, né, essa moral, porque também, se a gente for pensar enquanto votação, a gente fez as contas que ela foi eleita somando todos os votantes, né, e os que não foram, cerca de 30% e poucos dos votos, né, que efetivamente, então assim, fica difícil lidar, né, porque o campo continua chuvoso, arenoso, é lamacento, entendeu? Tá difícil jogar aí, né? Mas veja bem, quando eu falei das jornadas de junho, eu falei duas coisas. Primeiro, as jornadas de junho começam de um modo, focado na reivindicação de não aceitar um aumento de tarifa de transporte coletivo. Não vamos perder de vista isto. Até dia 13 de junho, as manifestações foram nessa direção. Depois, e isso está dito com todas as letras no texto do Gessé, no dia 19 de junho, a direita classe média, eu chamo de direita genericamente, né, entrou no jogo e fez aquela pasta chuta, chamemos assim, de uma margem de reivindicações que davam outra conotação às manifestações de junho. É o que ele chama de o sequestro das manifestações de junho por essa pauta conservadora, na verdade. Tanto isso é verdade, não sei se você se lembra, que o movimento Passe Livre, que foi a origem do movimento no seu início, ele deixa de convocar novas manifestações, porque ele percebe essa características que as manifestações assumiram. Então, eu quero dizer o seguinte, as manifestações de junho têm que ser entendidas em toda a sua extensão. Ela tem dois aspectos distintos. Um, o povo brasileiro, aspas, genericamente falando, de novo, com os ressalvas do Safatli, foi à rua numa outra forma de participação na democracia que nós conhecemos. Segundo instante, a mesma manifestação de junho é sequestrada pela que a gente pode chamar a narrativa de conservadora do povo brasileiro, que ainda existe, é nítida, e que transforma a manifestação numa outra característica. Essas duas coisas têm resultados distintos agora na eleição do segundo turno. Um resultado é, sem dúvida alguma, há um assodamento, um reforço, uma força maior das chamadas áreas conservadoras, eleitoralmente falando. Né? Que inclusive são as de sempre, já que elas manipulam os grandes recursos, os grandes meios de comunicação, como não teriam tirado proveito disso? Só se fossem muito burras, coisas que não são, porque estão há 500 anos aí mandando e desmandando. Segundo lugar, também tem que verificar, já tinha comentado isso uma vez, que os setores de esquerda também ampliaram. Ué, o PSOL ganhou bastante em relação ao passado e, apesar de todo esse combate violento que a chamada área conservadora brasileira fez, a presidenta Dilma é reeleita. Então, então as duas coisas jogam o mesmo jogo. Não dá para fazer uma leitura preto e branco nessas eleições. Ou seja, há um reforço do conservadorismo nacional, ou a esquerda deu uma demonstração de força ao reeleger a presidenta Dilma. Não é bem isso. Na minha maneira de ver, o que existe uma disputa feroz que agora, com as manifestações de junho, está ficando mais branco e preto no Brasil. O que eu acho extremamente positivo, porque agora se pode fazer discussões com mais clareza. Tem gente pregando golpe, tem gente dizendo que quer mais PM e tem gente dizendo que quer acabar com a militarização da polícia e quer fazer reformas políticas para que os ricos paguem mais impostos no Brasil do que pagam até hoje. Eu acho saudável essa discussão. Agora, para onde vai o barco? Ai, gostaria eu de saber, até para fazer uma aposta e ganhar alguma coisa com isso. Mas acho que vai ser um período de disputas. E atenção, nessa disputa, nos primeiríssimos minutos da disputa, que são logo após a eleição, segunda, terça-feira, o setor conservador e mais a mídia já está fazendo o seu jogo. Eu quero saber qual é o jogo que o setor mais avançado da sociedade brasileira vai fazer também na sequência. Por enquanto, de novo, o setor conservador está dando os seus variados recados, incluindo esse recado do presidente da Câmara Federal ao fazer botar em pauta tal votação e levar a rejeição da medida provisória da Dilma, que por sua vez se recusou a mudar para retirar a medida provisória. Então tem de novo uma disputa aí que está sendo feita nos bastidores, mas aparece como sendo vitórias do setor conservador brasileiro. Ou seja, vem chumbo pela frente. E se, sobretudo, o Partido dos Trabalhadores, que ganhou essa eleição porque os setores não conservadores do Brasil, apesar de não concordarem com as enormidades de atrasos que eles deixaram de avançar, no caso o PT, se o PT não disser a que veio daqui para frente, é menos, a meu modo de ver, a presidente, E é mais o partido que a apoia, no sentido pleno da palavra, que tem que dizer, afinal, qual é a proposta de governo que ele tem e que está representado pela presidente Dilma Rousseff. A presidente não é um ET em relação a forças políticas reais do país, né? Agora, ela vai ter que ter, e ao mesmo tempo ela tomar decisões de um certo modo, e ela vai ter que ter do lado dela um partido que realmente está disposto a bancar uma disputa na sociedade. Ou será, e pode ser outra que não posso deixar de lado, ou será que o partido, sentindo a barra, vai empurrar com a barriga um pouco a situação, porque conta que em 2018 o grande chefe Lula vai ganhar a eleição de qualquer jeito. Então temos aí, você vê, são várias possibilidades e várias narrativas possíveis. Ressalto, o setor conservador do Brasil já está fazendo a sua narrativa da eleição. É necessário uma união nacional, uma reconciliação, esse discurso, o Safatli, com muita clareza, diz, esse discurso já existiu no Brasil N vezes e a reconciliação sempre se faz à custa dos de baixo. Você fez um seguinte comentário da última participação, você falou assim, lembrou até essa questão do Lula ter lembrado que cadê a não teve militância, por isso que não levou no primeiro turno. Eu me lembrei de você no dia da votação, inclusive, que eu encontrei na rua, caminhando pela rua, encontrei três ex-militantes, inclusive uma delas, né? Foi inclusive candidata a prefeita aqui pelo partido em 82, se eu não me engano, né? Enfim. Ah, sim. Sim. Enfim, conversamos, não sei o que e tal, e conversei com eles todos. E eu cheguei a afirmar aqui depois da sua fala, né? Que eu falei, olha, realmente essa militância já está sabendo o tamanho e a importância, e é justamente ela que vai ganhar a eleição desse menino aí, né? Desse rapaz que está candidato e tal, né? E eu senti que, de uma certa maneira, durante essa semana aí, não só aqui em São Carlos, tive em Rincão também, em Ribeirão Preto e tal, eu vi que aquela militância que tinha se afastado ou que foi convidada a se retirar do PT, né? Eles estavam na luta, eles estavam fazendo campanha, cada um no seu espaço, cada um no seu canto. Então foi efetivamente respondendo ao presidente Lula, né? Foi justamente essa militância que levou na coisa do segundo turno. Agora, é o seguinte, você fez um comentário hoje, agora, né? Que é o seguinte, eu tô ouvindo um barulho, é água? O que que tá acontecendo aí? Tá chovendo? Não? Porque você toma cuidado. Você toma cuidado com o seu governador. Se o governador ouvir isso, ele vai mandar dar um chego em Judiaí e cortar essa água aí. É o seguinte, pensando o seguinte, você falou a questão da mídia, né? Que é uma coisa tão sem vergonha que, sinceramente, estou tomando cuidado para não falar isso, mas. Porque é o seguinte, a capa da tal da Veja, depois a Isto É também recebi em casa, sei a outra não sei o que lá, enfim, né? É o seguinte. Você falou assim, o pessoal já começou a sugerir. Ontem mesmo depois da entrevista, depois dela ter desmentido, o jornal que eu estava assistindo lá disse que um dos candidatos a ministro é o cara lá do Bradesco mesmo, não tem papo, não tem conversa, né? Enfim, e no caso específico da mídia, aliás, me parece, sabe o que me lembra um pouco essa mídia na época do segundo, principalmente do segundo turno? Você já dançou quadrilha? Você sabe o que é quadrilha? Que a hora que a gente vai indo, assim, fala assim, a ponte quebrou, aí fala, é mentira, aí todo mundo volta, né? Ah, não sei o que lá, tal, é mentira, não sei o que, aí volta. Cara, essa relação que você falou do PT, o PT mesmo internamente, né? Por exemplo, essa questão da relação com a mídia, nunca foi um consenso mesmo, porque sempre aprova lá no seu. Como que é, tem um termo que o PT usa, que é que nada. Enfim, eles aprovaram lá uma questão que é para. Não é regulação da mídia, mas para a criação de uma agência reguladora, efetivamente. Toda vez que toca nesse assunto, vira no seu. Aí você fala, eles colocaram um ministro, aquele é o ministro do silêncio. Não é o ministro da comunicação. Como é que é? Quando, você acha que vai aparecer? Eu estou pegando a casa da comunicação, mas isso aconteceu na cultura, aconteceu em várias outras áreas. Você não acha que vai ter, por mais que aconteceu, está nítido, está claro de que lado está essa gente, né? Você acha que não vai ter esse enfrentamento mesmo? De jeito nenhum? Alô? Eu tô te ouvindo, e você? É, cortou um passinho da sua pergunta. É, a pergunta, é, na verdade a pergunta, eu tô falando mais perto aqui porque o celular eu botei no outro. Mas é o seguinte, a pergunta é, é o seguinte, você acha que vai ter em algum momento esse enfrentamento com a questão da comunicação? Poxa vida, essa mulher, será que não vai querer marcar o nome dela? E a história dela, por exemplo, é muito diferente da história do Luiz Inácio, né? A construção da história dela é muito diferente do Lula, né? Você acha que não vai ter aí um pingo de marcação mesmo? Olha, esse foi o governo da Dilma, essa é a Dilma, ela fez enfrentamento com isso, enfim. Não, você, como é que é isso? Eu sei que eu estou exigindo de você demais, né? Mas eu não sei, eu tenho 8 anos, a minha bola de cristal tá com pois é, dessas coisas. Pois, mas é, eu diria o seguinte, Elzio, tentando fazer uma interpretação nisso tudo, eu tenho a impressão que isso vai depender muito do partido dela, acho. Segundo, da possibilidade que esse partido abra na sociedade brasileira de que a presidente tome medidas mais ousadas. Senão, eu acho que ela não vai tomar, não. Não dá para você entrar na história sem esse mínimo de condições prévias, senão você corre o risco de quebrar a cara. Não é verdade? Alô? Eu estou te ouvindo, pode falar. Tá me ouvindo? Entendeu? Então, eu não vejo. Ainda mais. Depois que a presidente tomou ela, sim, uma medida ousada, baixou o juro para 7,25%. Ela baixou. Alô, agora sou eu que não estou te ouvindo. Eu acredito que acabou cortando aqui a ligação com o nosso querido. Você está me ouvindo, Lúcio? Eu estou fazendo umas coisas aqui que está parecendo. A gente tinha um nome quando trabalhava para chamar isso que eu estou fazendo aqui, que eu não vou poder dizer agora exatamente de manhã. Vamos ver. Olha lá, te chamando novamente, vamos ver se eu consigo. Porque aqui os computadores estão em. É o seguinte, eles estão em não sei o quê. Vamos ver se agora. Ih, será que nós não vamos conseguir mais essa ligação com o Lúcio? Que pena. Oh, Dio mio. Bom, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um intervalo musical, aí a gente volta, se eu conseguir localizar o Lúcio, né? A gente volta com. A gente volta. Será que travou aqui também? Não, não é possível, né? É muito presente pra mim. Ah, não, ainda bem, pelo amor de Deus. Vamos lá, então. A gente já começa, já que está essa discussão de norte, nordeste, não sei o quê, uma música me lembrou, uma música do Karnak. Cadê? Vamos ver, reproduzir já. Vamos ver se rola aqui. E a gente vai tocar algumas músicas e na sequência, então, a gente volta. Sobrando. percebam que a alma não tem cor. Ela é colorida, ela é multicolor. Azul, amarelo, verde, verdinho, marrom. Azul, amarelo, verde, verdinho, marrom. Azul, amarelo, verde, verdinho, marrom. Azul, amarelo, verde, verdinho, marrom. Você conhece tudo, verde, verdinho, marrom. Você conhece tudo, verde, verdinho, marrom. Você conhece amarelo, tudo, verde, verdinho, marrom. Cê só não amarelo, verde, verdinho, marrom. Você conhece amarelo, verde, verdinho, marrom. Essa aí por aí, eu saber. Só quero entrar em você. Como tantas vezes já me viu fazer, eu digo calma, alma minha, calminha, você tem muito que aprender. Eu digo calma, alma minha, calminha, você tem muito que aprender. Esse minuto de silêncio se deve ao quê? Sei lá, se deve a estar olhando outra coisa. Vamos ver as propagandas aqui então, ouvir, né? Ué, travou de novo? Não é possível? É, realmente travou de novo o trem aqui. É, não tem coisa, tá travada. Não tem que rolar, não. Muito bem, vamos fazer o seguinte, vamos ver quem mais, o que que tava aqui? Ué, Marisa Monte, eu tinha que colocar, por isso que eu não tava contando aqui. Ô, Marisa Monte, desculpa, eu tinha pulado a Marisa Monte aqui, deixa eu botar uma música da Marisa Monte e a gente já volta então com o Lúcio para fazer encerramento desse tempo aí. O que que nós vamos ouvir da moça? Infinito Particular, enfim, o que que é? O Rio, eu vou ver o Rio, vamos lá, a gente já volta então com o Lúcio no ar, vamos lá. Isso se também tocar aqui. Vai tocar. Quando amanhã bem, agora sim, parece que nós vamos. Eu vou conseguir falar com o nosso querido Lúcio Gregory. Já está aqui na. Vamos lá. O Lúcio, tá aí, meu querido? Alô, Lúcio? Ei, meu Deus do céu, o que, que será que está acontecendo? Lúcio, você está aí? E agora sim, agora está, né? Vamos lá, querido. Parando de dar eco? Tá estranho, tá? Como, mas assim. Então, olha. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Vamos, agora sim. Eu vou fazer até baixar o som aqui, meu e da. Aliás, você falou Gal Costa, realmente é Gal Costa, só que é uma cópia nova que a gente fez, né? E aí deu nome pra essa cópia de Marisa Montes. É isso. Montes não, Marisa Montes. Eu sou engraçadinho de manhã, viu? O café. Querido, é o seguinte, vamos lá. Você tava fazendo uma segunda parte aí da sua análise, né? Vamos lá, querida, é contigo. Continua. Então, eu estava dizendo o seguinte, eu não posso esperar da presidente como figura individual, né? Tomadas de posições, nem mesmo que fosse com a tentação de entrar para a história, porque eu até estava pensando aqui no intervalo, que antes de entrar para a história, ela não quer entrar pelo cano, né? Ou seja, ela não vai fazer medidas, não vai tomar atitudes isoladamente, né, heroicamente, correndo o risco de levar uma trombada gigantesca. Então, eu acho que tem um papel fundamental a ser desempenhado pelas forças políticas que a apoiaram, partindo principalmente do partido majoritário dela, que é o PT, e outras forças que vão se alinhar para aquilo que eu acho que um outro texto que eu queria citar, do Delfim Neto, que fez, acho que um texto, não sei se foi na Folha ou outro dia, na Carta Capital, em que ele, no fundo, ele diz o seguinte, pessoal, está na hora da gente juntar a força para ajudar o presidente a fazer as grandes transições brasileiras. No fundo, ele está dizendo o seguinte, vamos implantar uma sociedade capitalista no Brasil que não seja aquela que o Jean-Saint de Souza disse, que é 70% da renda nacional para 1% da população. Vamos finalmente entrar tentar estabelecer uma social-democracia. Obviamente capitalista no Brasil, está dizendo o Delfim Neto, não está dizendo nada além disso. Ou seja, o que eu quero transmitir ao ouvinte é que nós no Brasil estamos muito atrás da chamada social-democracia que já teve na Europa, e ainda tem na Europa, ainda que com as suas dificuldades, né? Então, as forças conservadoras do Brasil são conservadoras do século XIX. Então fica, essa para mim, uma disputa muito grande que pode acontecer no segundo mandato, começar a acontecer no segundo mandato da presidenta. Mas isso vai ter que ficar claro. Não é claro que, do ponto de vista do PT, que já deixou claro que não é um partido revolucionário, que é um partido da ordem. Só que ele é da ordem capitalista mais moderna, é da ordem capitalista da social-democracia. Foi isso que aconteceu no governo Lula e tentou-se continuar no governo Dilma, e agora pode-se avançar um bocado mais. Mas é social-democracia capitalista. Vamos ter clareza disso. Agora, quero saber se o PT está disposto a enfrentar até mesmo essa batalha para valer. Porque agora a coisa ficou mais complicada. O que está claro é que o PSDB não representa a social-democracia no Brasil. Ele representa a direita no Brasil, é outra coisa. Então, há uma disputa interessante. O chamado Partido dos Trabalhadores, no meu modo de ver, é o Partido Socialista, Social-Democrata do Brasil. Só que ele está tendo dificuldades até mesmo nesse projeto, porque o setor conservador brasileiro é muito antiquado. Então, embora já existam frações do capital brasileiro que não tem dúvida de botar dinheiro no Porto Marial de Cuba, como eu vi um diretor da Fiesp falando outro dia, isso foi um bruto negócio para o Brasil, ele não tem preconceito nenhum de botar dinheiro em Cuba. Pelo contrário, ele disse que mais de 300 empresas tiraram proveito desse investimento que foi feito em Porto Marial, em Cuba. E ele disse que o povo cubano é ótimo, que é muito bem educado, tem boa saúde e é um excelente trabalhador. Esse cara, ele não quer saber de muita conversa. Agora, ele não está fazendo nada de revolucionário em termos socialistas, em termos de ultra-esquerda. Ele está fazendo, chegando a um capitalismo padrão social-democrata, né? E isso tem um setor não pequeno da sociedade brasileira, infelizmente, ao qual está associado um partido que se diz social-democrata, pelo menos na sua sigla, né, com representantes variados da tradicional classe média brasileira, e que acaba empurrando a discussão para um ultraconservadorismo. Eu fiquei absolutamente surpreso. Por outro lado, o PT não consegue fazer um discurso com mais clareza a respeito de sua posição. Com isso, a esquerda fica temerosa do PT, não apoia o PT, os setores mais radicais de esquerda ficam com um discurso que, a meu modo de ver, corre o risco de não ter nenhuma receptividade na sociedade brasileira do momento. Então, Alô? Para mim, essa é a grande discussão que pode surgir na sociedade brasileira. Mas eu não posso pôr nos ombros da presidenta reeleita o ônus dela, através de algumas atitudes dela, fazer essa grande mudança. Quando Getúlio faz o projeto de industrialização brasileira da década de 30, ele faz capitaneando uma revolução, com gente que estava afim, sim, de fazer isso, com frações da burguesia brasileira que não queria mais o baronato do café. E vamos que vamos, e foram. Eu não posso jogar nas costas da presidente, isoladamente, como pessoa, a possibilidade de fazer isso. Bom, é o seguinte, Lúcio, eu estou recebendo aqui, né, de uma das nossas ouvintes de Campinas, né, uma pessoa que, inclusive... Eu estou recebendo aqui, né, do meu ouvinte, é o seguinte, amigos, o pessoal do Aécio entrou no Avax, né, para colher assinaturas com o pedido de impeachment de Dilma. Não divulgar isso no timeline para não dar muito ibope, né, na coisa. Os que discordam disso devem entrar lá e marcar, poxa, eu não devia, se eu soubesse eu não tinha nem lido. É que ela mandou tão rápido aqui que eu não tenho... Mas enfim... Esse tipo de coisa que está acontecendo, depois tem um artigo aqui, né? Eu não sabia, desculpa, meu ouvinte. Ela mandou aqui para um grupo fechado e eu. Quer que eu recebo tanta coisa aqui que eu acabo lendo. Desculpe. E eu até ia botar o Walter Pomar na sequência aqui para falar um pouco sobre isso, né? Mas ele tá, segundo ele, está no ônibus, provavelmente Campinas lá para São Paulo, né? Que, aliás, o Valtinho que faz muito tempo essa estrada. É o seguinte, então a gente começa a ver esse tipo de coisa e umas coisas meio. Por exemplo, eu vi um colunista, né, numa rede nacional, a presidente nem tinha saído o resultado, né, das eleições e tudo mais e tal. Mas, rapaz, aí já estavam pedindo impeachment, já estavam dizendo que não ia governar. Cara, como é que é isso, né? Por exemplo, é a falta mesmo do exercício democrático, né, que você está levantando, por exemplo, é isso? Por exemplo, eu vi outras cenas, né? Ao mesmo tempo que a gente fica acentuando essa cena, por exemplo, eu vi as cenas de gente que eu jamais imaginaria, né, que estaria junto no segundo turno, por exemplo, o caso do próprio Jean Willis, né, que tem tudo para não querer se meter nessa história, ficar na dele, fazer se fosse um umbigo, né, esse rapaz, aliás, tem me chamado muito atenção, né, muita gente critica ele, etc e tal, começa também tinha um grau de né, nem desconfiança, mas você vê que surge nessa coisa meio televisiva, etc e tal, mas tem sido um dos mais atuantes, inclusive, no Congresso. E não só porque ele apoiou, mas a maneira, a postura, a maneira como ele fez. Por exemplo, a Luciana Genro, que é outra figura também, que eu até comentei que acho que os dois atos mais significativos que eu vi nessas eleições foi justamente no debate, quando ela diz assim, o senhor não tem o direito de falar isso porque o senhor também está dentro disso, tarará, tarará. E aí a hora que principalmente dois momentos... Pequenos detalhezinhos que você vê, por exemplo, quando o Aécio tenta insinuar que a Luciana nada era mais que uma linha auxiliar do PT, e ela diz uma ova para isso, e depois ela pede para ele abaixar o dedo. Então, você vê que essas posturas, no meio dessas... Tudo bem, são duas pessoas que eu estou citando aí, que é do pessoal, mas teve outras figuras também que se manifestaram, que você vê que essas pessoas parecem que a gente começa, efetivamente, né, a ter... uma coisa que, dentro desse jogo político, de dignidade. E um dos atos que eu vi dele foi uma cena, eu nem vi o discurso, eu não vi nada, etc e tal, mas eu vi uma cena que ele, eu não sei se como é que foi isso, porque o partido liberou, então ele foi lá e apoiou e disse, ó, precisamos avançar em relação a isso, isso, isso, isso. E, de uma certa maneira, amarrou a condição da presidenta, inclusive, de não ficar em cima do muro em relação à questão da LGBT e tudo mais. Enfim. Então, ao mesmo tempo que a gente tem essas posturas retrógradas, no sentido de, ah, vão pedir um impeachment, vão fazer campanha, não sei o quê, e parará, parará, a gente também tem, nós tivemos também nessa eleição, alguns posicionamentos, né, bastante, bastante interessantes. Inclusive, até tivemos, como alguns já estão anunciando, nós tivemos até falecimento de partidos políticos, inclusive, né, que nem nasceram, mas já vem morto, né. Enfim. Então, eu estou fazendo toda essa falação porque estou tentando acompanhar aqui, né, a quantidade de coisa que está chegando para ver se consigo formular uma pergunta, mas tem um ouvinte que manda uma pergunta para você, que é o seguinte. Pelo que observamos por conta da xenofobia, me parece que o Aécio abandona o viés mais social desse governo. É isso que a população aceiana quer? Vamos tomar exército de desempregados, famintos, que juntando com os noias, aonde dará tudo isso, meu Deus? Aí tá como pergunta, né? E eu acredito que é para você, meu caro Lúcio. Que facilidade com os noias, né? Olha, eu acho sim. Do ponto de vista, vamos pensar que nós vivemos numa sociedade capitalista brasileira que tem determinados fundamentos que eu grosseiramente apresentei, sintetizado nos números que o Gessé de Souza apresentou. Essa sociedade, de 12 anos para cá, ela tem sofrido alguns solavancos através de uma política de, eu não diria nem de redistribuição de renda, porque não foi bem isso, mas de apoio aos mais desamparados e criações de condições mínimas de consumo para os setores menos, de menor renda da sociedade brasileira, propiciando o nível de emprego o mais alto possível, financiamento através de políticas creditícias, etc. Ou seja, uma política tipicamente social-democrata. Isso sim, social-democrata, feita pelo Partido dos Trabalhadores. Vamos deixar isso bem claro. Então, o que está em disputa nessa eleição, no meu modo de ver, é que esse processo que se dá ao longo desses 12 anos chegou num ponto em que vai depender mais claramente num projeto desse capitalismo brasileiro, desses moldes social-democratas, ou a velha ultraconservadora estirpe nacional vai querer voltar para aquele padrãozão, que é o do 1% ficando com 70% da renda nacional. Isto é um modelo incompatível com o capitalismo minimamente contemporâneo. Então, para mim, essa é, neste momento, a grande discussão, a grande disputa que está colocada na sociedade brasileira. O que eu acho extremamente positivo, para juntar com a fala anterior sua, né, é que setores da esquerda, efetivamente de esquerda no Brasil, representados aí por João Itz, que você citou, a Luciana Genro, Marcelo Freixo e outros, né, e outros que se manifestaram que não são necessariamente do PSOL, está claro que tem um entendimento que, sem você permitir essa disputa pelo avanço, se você não entrar nesse jogo, a possibilidade é de você perder tudo que você conseguiu e voltar ao padrão tradicional. E aí a disputa de esquerda fica mais difícil ainda. Então, eu acho que a leitura que esse pessoal fez foi muito correta. É preciso que o Brasil continue nesse processo, né, que eu estou dando um nome aqui de capitalismo social-democrata, né, para que, de fato, você venha com agendas de esquerda. Porque, senão, não dá. É claro que isso vai passar, a meu modo de ver, para culminar a minha resposta, por uma disputa do imaginário nacional. Eu vou, através da disputa dos meios eletrônicos de comunicação, de políticas, o Partido dos Trabalhadores vai ter que ter um jornal, caramba, ou uma revista, ou sei lá o que seja, para competir com a Veja, com Isto É, em épocas da vida, porque senão não vai dar. Agora, isso tudo, para mim, passa por essa disputa do imaginário. Para culminar a resposta, um senhor que trabalha um ou outro dia na minha casa como jardineiro, né? Ele é negro, ele tem mais de 60 anos de idade. Ontem ele vem aqui e chegou para mim com uma cara contristada e disse: o senhor viu? Deu Dilma. E eu falei, ótimo, né? E o senhor votou em quem? Ele falou, votou no Aécio. Para mim, esse é o exemplo da disputa que está colocada no Brasil. Ou seja, quem vai fazer a cabeça, quem faz a cabeça de homens como esse que eu citei aqui, como um exemplo genérico. Essa é uma disputa que vai acontecer no Brasil. Se esse pessoal continua sendo levado pelo engodo dos falsos social-democratas e da direita conservadora brasileira, então nós vamos ficar na sociedade brasileira que nós temos já há muitos e muitos anos, né? Sobretudo depois de 1964. Ou nós vamos poder avançar minimamente por um país com uma condição mais próxima de uma social-democracia, com espaço para avanços mais à esquerda, de um projeto de esquerda que ainda vai ter que ser formulado, porque o velho projeto de esquerda já foi para o brejo quando caiu o Muro de Berlim. Você estava levantando essa questão do jardineiro, eu fui buscar o óculos ontem, né? E pode atender, eu espero. Alô? Vamos lá, quem será que quer falar com o Lúcio? É, mas você pode ligar de novo que ela atende. Isso. Aí. Alô, pode falar. Não, então, e aí eu fui lá buscar o óculos e tal, e conversando com um amigo de longa data, que é o dono da ótica, inclusive, né? É um pequeno empresário e tal. Eu vi que ele estava incomodado, né? Não vou citar o nome, mas enfim. Eu vi que ele estava incomodado. Falei, o que foi, cara? Ele falou assim, não, velho, eu fiz uma coisa que, sei lá, tô me sentindo mal contigo, né? Falei, comigo? Então o que você aprontou? Quebrou meu óculos, né? Falei, não. O lance da eleição foi mais ou menos nessa linha. Ele também votou, né, no Aécio. É. E aí ele virou para mim e falou assim, cara, e aí eu, por exemplo, poxa, você ganhou. Eu falei, não, eu não ganhei nada. Ao contrário, eu votei. Eu não ganhei. Não fui eu. Quem ganhou foi a Dilma, né? Mas eu não ganhei nada. Eu falei, não ganhei absolutamente nada. Ele falou, não, porque com todo o histórico, etc e tal, que você podia ser um cara rancoroso, né? De atacar e tal, você fez, vai lá, votou. Conversou comigo sobre isso, inclusive, a gente conversou e eu critiquei a minha vida inteira, tudo, né? O que depois eu fui lá, e depois que eu fiz a noite, eu tava pensando. Então, foi muita coisa assim que eu vejo que de repente precisa conversar. Talvez eu acho que a grande solução, quando a gente fala de sair pra rua em todo sentido mesmo, pegar as cadeirinhas, né? Aliás, nós vamos fazer um cinema de rua agora lá em uma cidade que eu trabalho aqui, e a ideia é justamente essa, acho que está na hora das pessoas começarem a conversar mais, né, meu velho? Assim, até no sentido de sem rancor, sem mágoa, olha, eu sou seu adversário, seu inimigo, isso. Sabe? Assim, uma coisa de... Talvez é porque nós estamos vivendo um mundo, um ônibus que volta, vem todo dia, 43 lugares, sei que ninguém aguenta mais ouvir essa ladainha, mas... E até eu comprei um fone de ouvido, porque todo mundo vem com um fone de ouvido no celular, ninguém conversa. E é louco, e não precisa conversar. É. Desculpa esse desabafo emocionado. Não, tudo bem. De uma certa maneira, nós estamos falando a mesma coisa. Quer dizer, existe uma coisa, essa ideia de que o economicismo é fatal na discussão que está acontecendo no Brasil. E esse acho que é um dos grandes equívocos que o PT tem cometido, né? Ele embarcou na discussão economicista também, sabe? Essa coisa da chamada nova classe média, blá, blá, tudo é medido em termos de faixa de renda. Na verdade, não é classe econômica coisa nenhuma, isso é faixa de renda. Faixa de renda é outra coisa. Mas o sujeito pode estar na faixa de renda de 10 mil reais por mês e ser absolutamente conservador. Ele pode estar na faixa de renda de 20 mil e ser mais à esquerda. E ele pode estar na faixa de renda de 1.500 reais e ser conservador. Entendeu? Então, o que existe hoje na sociedade brasileira, para mim, é a disputa, fundamentalmente essa disputa. A disputa de fazer com que as pessoas saiam da condição de faixa de renda para uma condição de classe econômica. Classe é outra coisa. Que tenha consciência mínima de classe, dos seus interesses, de suas disputas que tem que fazer para manter as conquistas que fez. E não ao contrário disso que você citou, do pequeno comerciante que na verdade está fazendo o jogo numa mídia conservadora. Porque a mídia tenta fazer a cabeça, e foi graças à mídia, não tem outra explicação, foi só graças à mídia e às narrativas que a mídia faz, inclusive de junho de 2013, que o PSDB, que hoje é um partido conservador de direita, teve o uns 5, 6% a mais do que teve em 2010. Foi só por causa disso, porque as cabeças estão sendo feitas pelos Jamores, pelos Constantinos, pelos Azevedos, pelas Cremes Doras da vida. E enquanto for assim, fica complicado. O meu jardineiro, que não tem nada a ganhar com a vitória do conservadorismo no Brasil, vota no conservadorismo, né? Então, para mim, essa é a grande disputa política que está colocada, e eu acho que foi, nesse sentido, engatando de novo, é fantástico que Jean Willis, Marcelo Freixo, Luciana Genro, e com um destaque aí para o Jean Willis, que você citou em primeiro lugar, estão conseguindo fazer essa discussão numa boa na sociedade brasileira. É assim que a gente vai fazer a coisa andar para frente. Outra discussão é uma coisa mais à esquerda, mas isso aí só vai poder ser discutido e avançado se você der o passo inicial de que essas frações de classe de faixa de renda se tornem classes econômicas dispostas a fazer uma discussão política. Por enquanto, ela está fazendo um jogo do nada. E isso, para mim, é o grande equívoco que o PT cometeu nesses 12 anos e que bateu no teto. Se ele continuar nessa linha, duvido que em 2018 a disputa vai ser muito fácil, apesar de ter o poderoso Lula aí na disputa em 2018, se ele tiver a fim de fazer a disputa. Mas, para mim, passa muito por essa questão de corações e mentes que não estão sendo disputados na sociedade brasileira, a não ser feitos por uma mídia que é absoluta, totalmente conservadora. Bom, meu querido, eu quero agradecer a tua participação, volto a repetir, peço desculpa aí pelos problemas técnicos, imagina, que nós tivemos, imagina, aí, mas, como sempre, esteve sempre disponível e pronto. Acabei de enviar para você o que eu havia comentado aí, que não era para comentar, tá ok? Enfim, é quase que eu comi. Esse negócio de impeachment não tem a menor chance, viu? Não é a menor, né? Olha, o clube militar já disse que democracia é democracia. É mesmo? É, eu vi no Facebook aqui que o clube militar disse que democracia é democracia. É, para com esse papo de golpe aí, que muito isso não é pra valer. É isso aí, né? Muito bem. Gostado. Aliás, General Salgado, né? O General Salgado, um grande abraço pro senhor. Que aliás, General Salgado anda bastante doce com a gente, viu? Pois é. Faz tempo que eu não via, não conversava com ele. Rapaz, tá extremamente doce. Lúcio, um grande beijo para você, um beijo para a Luísa e provavelmente, espero, desejo e quero, estou em campanha, inclusive, aqui que eu falei para você da possibilidade de você pedir uma indicação de nome, eu citei o seu nome, inclusive, para a gente fazer uma discussão que é muito importante aqui dentro da universidade, que é essa questão da mobilidade mesmo, da segurança, enfim, que eu gostaria muito que acatassem, que você viesse participar com a gente. Eu depois converso disso com você, tá bom? Sim, senhor, meu querido. O senhor manda um grande beijo, tá? E um grande abraço aí nos ouvintes e desculpe minhas falações. Depois eu quero ouvir as críticas. Tá. O pessoal ali já vai comentar logo, logo. Queridão, um beijo aí pro você, então. Até mais. Obrigado pela sua participação. Vamos fazer o seguinte. Você falou bastante, agora é o seguinte. Você vai escolher as músicas do intervalo, pronto. Fala umas coisas que você gosta aí, vamos ver. Três músicas, eu vou montar contigo, vai lá. Eu gosto de Taiguara. Meu Deus do céu. Tá vendo? Quem nunca ouviu Taiguara, o que você que sugere? Fala pra nós. Não, olha, nome de música eu não sei. Escolhe, mano. Eu não sei o nome das músicas do Taiguara. Nossa, mas gosto de Taiguara. Taiguara é pesado, hein? Taiguara é uma... não, é que a tua companheira chama Heloísa, porque tem uma música que chama Helena, que é muito bonita. Helena, isso? Pode ser? Helena, pode ser, ótimo. Helena. Maravilha. Helena do Taiguara. É lindo, pronto, o que mais? Eu acho que vai passar do Chico Buarque. Vai passar, vai passar, sabe que essa mesmo? Vai passar, o nome é Vai Passar? Acho que é isso mesmo, né? Vai passar. Do Chicão. Você acha que vai passar? O Chicão andava bravo com ele, que ele andava muito vagabundo, ficando só na praia, e fazendo umas coisas que, enfim, com mulher e amigo, enfim. Eu sacaneando o Chico. E a outra é Gonzaguinha, também não sei o nome dela. Poxa vida, peraí. Gonzaguinha, que ele fala, é uma que ele fala do trabalhador, do cara que você que levanta todo dia pro trabalho. Ah, eu tenho no meu celular isso, rapaz. Mas sabe qual é? Eu sei como que é. Puxa. Puxa, o nome das músicas eu não sei, viu? Pô, a gente vai ter que. Você vai começar a trabalhar com a gente aqui na seleção musical, nas coisas. É. Ajudar. Vai lá, então Gonzaguinha, quer ver? Gonzaguinha, como que é essa música? É linda essa música. É linda. Se eu não achar, como, meu Deus do céu. Ah, você tem que agradecer pelo que te dão, não sei o quê, né? Como que é essa aí. Nossa, como que é? Mas eu não lembro o nome dela. Tem que eu também não sei, tá? Mas os seus assessores vão podem saber. Né? Pois é, mas os assessores estão tudo tomando café, conversando, montando o jornal do meio-dia. Eles ficam bravos se eu entro lá no coisa e falam, ah, meu pai, tem que entrar com o jornal meio-dia. Então aquela do Gonzaguinha que a gente não tá com a bunda na janela pra você passar a mão nela. Acho que é comportamento geral. Acho que é essa comportamento coisa. Geral. É eu isso. Acho que é isso. Eu acho que é comportamento isso geral. Do isso, é isso aí. Gonzaguinha. Porque essa música do Gonzaguinha é, no fundo, aquilo que a gente falou hoje. Ô, Deus do céu, comportamento geral. Você que não sei o que, Paraná e Paraná. Nossa, que linda essa letra que eu acabei de falar. Então vamos lá. Montou e nós vamos depois lá pro sul. Nós vamos lá pro sul ouvir o Olavo, né, pra saber. Então a gente vai tocar Helena com o Taiguara, vai passar com o Chico e comportamento por ordem, determinação e decretação do senhor Lúcio Gregory. Beijo pro senhor, Lúcio. Obrigado, querido. Obrigado você. Depois eu vou pedir uma gravação disso tudo. Sim, senhor. Eu vou mandar, vou deixar gravar as músicas aqui pra ficar no final. Vamos ver se dá tudo certo, ok? Legal. Abração. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Vamos ver então se está em ordem. Talvez um dia o escudo fantasia nos meus braços debruçou. Foi por encanto ou desencanto, até mesmo por meu canto, por meu pranto, ou foi por sexo, ouviu em mim o seu reflexo. Sabe o futuro, até mesmo uma procura pra encontrar um grande amor. Mas hoje eu sei que um dia, por faltar telefone, nos meus braços pernoitou. Foi por acaso, por um caso, até mesmo por costume, pra sentir o meu perfume, dar amor por um programa, dar seu corpo num programa. Hoje vai e nem me chama, um adeus que deixou. Por esperança ou ser criança, deixei Helena, Helena, com seus braços me guiar. Fui sem destino, tão menino, e hoje eu vejo desatino. Estou perdido numa estrada, peço ajuda a quem passa. Tanto amor pra dar de graça, todo mundo acha graça desse fim que me levou. Maria Helena e seus homens de renome, entre eles fez seu nome e entre eles se elevou. Foi sem amor, foi sem pudor, mas hoje entendo o jeito desses pra salvar seus interesses. Dar seu corpo custa nada e comer de apaixonada em suas rodas elevadas. Seu destino assegurou. vez, um dia, por desejo de poesia, talvez queira dar a mão, talvez tão tarde até em vão. Quem sabe eu tenha alguma vista, ou quem sabe eu nem exista. Ofereço esse meu canto a qualquer preço, a qualquer pranto. Não quero amor, não se discute, eu procuro quem me escute. Sabe, eu nem exista. Ofereço esse meu canto a qualquer preço, a qualquer pranto. Não quero amor, não se discute, eu procuro quem me escute. Página infeliz da nossa história.